Estamos chegando da morte dos mares. Estamos chegando dos todos porões. Banzo, palavra banto pra dor, pra pegar, alimentar rancor. Elegemos Anastácia Santa e todo destino preto, longe de mãos brancas. Nosso estopim foi ver Barbosa no judiciário. Senhor de escravo se sentiu ameaçado. A saudade deixou de ser doença, só é inspiração pra reforçar as nossas crenças. Tipo Songaita escutando a realeza, princípio quilombola acabando com a pobreza. O sentimento de vazio eu posso te explicar. Cê tá longe da sua casa e pra lá não vai voltar. Reconstruímos mitos escritos do Nilo, nutrem nossos espíritos. Quem é você? Qual é o seu passado? Crescemos sem saber dos nossos antepassados. Nome do opressor, fomos todos batizados. Silvas e Santos, descendente de escravo. Nesse país, aranha vira macaco. Nos caçam feito rato, nosso fim programado. Cadê o Amarildo? Tava tudo previsto. Há quanto tempo planejou genocídio? Nossa revanche, risos e sorrisos. Nossa felicidade é perda pro inimigo. Vou te falar um bagulho engraçado. Eles acham que pela abolição eu sou grato. Pelo acesso limitado a bens e serviços. Acho que patrocínio não tava falando disso. Banzo, palavra banto pra dor, pra pegar, alimentar rancor. Elegemos Anastácia Santa e todo destino preto, longe de mãos brancas. O samba foi nosso canto profético, e com o rap eu continuo o manifesto. Antes tambores, hoje bumbos e caixa. Diante dos fatos onde você se encaixa, relaxa. É só o começo, imagina se eles vivessem o veneno, desemprego, esgoto e dengue, revolta dos malê, novamente urgente. O que tá pensando a elite da gente? Que a gente tá pensando muito, entende? Cotas, transporte, saúde digna transformam direitos em ação afirmativa. Mas o grande Olorum vai nos vingar pelo sangue dos seus, ele vai te cobrar. São profecias que eu sonho em ver. Palmares logo vai renascer. Banzo, palavra banto pra dor, pra perder, alimentar rancor. Elegemos Anastácia Santa e todo destino preto, longe de mãos brancas. Estamos chegando da morte dos mares, estamos chegando dos todos porões. Desejo do banzo, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando.